Vai se ferrar! Você se acha muito esperta, mas você é uma burra. Você se acha muito linda, mas você é uma bruxa. Você se acha importante, mas você é uma cadela. Você diz que é rica, mas você mora na favela. Seu cabelo parece pelo de cachorro. Eu te odeio, sua maldita. Você é uma vaca mal comida. Eu te odeio, sua maldita. Você é uma vaca mal comida. Mas um dia você vai ver. Por minha causa, você vai morrer. Você se acha muito esperta. Mas você é uma burra. Morra! Você se acha muito linda, mas você é uma bruxa! Você se acha importante, mas você é uma cadela! Vai pro inferno! Você diz que é rica, mas você mora na favela! Te odeio! Vai pro inferno! Eu te odeio, sua maldita! Você é uma vaca mal comida! Eu te odeio, sua maldita. Você é uma vaca mal comida. Arrumei pra me querer a moça Dani. Arrumei pra me querer a moça Dani. Ah, Dani! Vou fazer magia negra. Vou pôr no cemitério. A causa da sua morte será um grande mistério. Vou fazer magia negra. Vai pro inferno! Eu te odeio, sua maldita. Você é uma vaca mal comida. Eu te odeio, sua maldita. Você é uma vaca mal comida. Vai se ferrar! Atame! Arrumei pra me tirar a moça Tane. Arrumei pra me tirar a moça Tane. Maldita! Maldita!